isso só que bate e arrepia, contagia, som bom. Que surge de repente com magia, som bom. E faz a alegria da periferia, som bom. Alivia os problemas todo dia, som bom, som bom. Tá pra tocar o som do disco, toca fita. Deixa toca fica na conversa e quando a rima estica. Abre-se as portas, se formam ideias. Eu sou estudante, a arte prospera. Tu acha que isso aqui não tem graça? E sai então lavra. Aumenta o volume pra estourar minhas caixas. E daí tu faz, se não gosta, então vai. Cuida da tua vida, deixa-me em paz. Esse aqui é o som que bate, baixa a frequência. Não tem todo som que aguenta, né não. A rima é de bamba, né, de tabaco, de tom. É pra cantar com gosto lá de dentro com o coração. Quanto mais eu canto, puxo alegria, som bom. É, que pato não acompanha, canso, som bom. Tem que nascer, som bom. Saber fazer, som bom. Que a coisa fica boa pra fluir, som bom, som bom. Bota bala na boca de tabaco de cala. Que a rima aqui é forte, minha boca nunca cala. Na fronteira do rap, não é todo mundo que passa pra conseguir uma coisa que o cara racha. Escuta, alto e bom som. A rima quando estiga, quando grava é do bom. Tentam boicotar, mas quando escuta esse som, som bom, som bom. Com boas influências se faz um bom som. Eu sei como é, me diz se tu quer. Malandro é malandro, mané é mané. No jogo da rima só se liga quem é bom. Som bom, som bom. Som bom. Duvidaram, subestimaram. Nordeste também é bom, tá aqui pra te mostrar. Som de ponta primeira, é linha lá em cima, solta o vinil. Acho que a coisa aqui tá pra começar. Acho que o Nordeste entendeu, é coisa forte pro lado de cá. Acho bom, levo o som pra dizer a você que o Nordeste é forte, vento forte aqui do Norte. Que o clima aqui é quente, o som também é quente. Pra curar as mazelas, eu bato é de frente. Que o rap é como sutiã, é. Meto os peitos quando eu posso, quero quando eu quero, posso. Leve informação, não me vendo não. Já tentaram não, conseguiram não. A base aqui é forte, escuta o som pra fazer um som bom pra mim. Que é bom pra tu, levo minha vida. Escuta o beat, fortalece, já disse sabor. Deixa a contagem ser feita por vocês. Independência é melhor pra mim, também pra vocês. Não enche o bolso de burguês. Já errei malícia, tem que ter se for preciso. Vou errar mais uma vez. Bem distante do mal, é constante, tentam pisar. Sabota aqui tem base, fuleiragem na bagagem. Muito puto, pilantragem, eu fico assim. Pensando em não deixar isso assim, vou reagir. De costume me reúno com a família. No rap só espero muita paz e harmonia. E o inimigo que vier, duvidar da minha fé. Deus me protege, vem o que vier.